Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui com dois avisos. O primeiro é o seguinte, é que esta aula pode ser interrompida várias vezes para o expositor tossir, espirrar e assoar o nariz, porque a semana passada eu e a Roxane pegamos uma pneumonia, já estamos medicados, mas ainda não estamos 100% bons. E curioso é que nós atravessamos o inverno numa boa, então logo a temperatura começou a esquentar, nós pegamos pneumonia. É inexplicável, mas aconteceu. O segundo aviso é o seguinte: eu, a partir do dia 31 de março, estarão abertas matrículas para o meu curso Filosofia e Política no Brasil, História e Perspectivas. Eu estou dando esse curso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele é urgente, eu já pensava em dá-lo faz muito tempo. Eu acho que se nós não pusermos um pouco de ordem na descrição do presente estado de coisas, nós vamos acumular derrota atrás de derrota, decepção atrás de decepção, mesmo porque o estado presente dos conhecimentos que o povo e as forças ditas de oposição têm do esquema que está no poder ainda é muito rudimentar. No ano de 2003, eu tentei organizar um grupo para descrever a estratégia comunista na América Latina. Só conseguimos fazer três reuniões, porque eram 12 estudiosos, nós tínhamos que reuni-los e isso custava dinheiro. E na terceira reunião acabou o dinheiro e nós não terminamos a descrição até hoje. Em 2003, isso já estava atrasado, fazia no mínimo 13 anos que tinham decorrido da fundação do Foro São Paulo. E hoje, então, o atraso é monstruoso. Isso aí tem que ser, nós temos que suprir essa deficiência o quanto antes, e para isso é necessário, vamos dizer, uma certa estrutura teórica dos conceitos descritivos básicos a ser usado e a sua aplicação à situação real. É isso que eu pretendo fazer neste curso. O segundo motivo pelo qual eu estou dando esse curso é porque nós aqui estamos enfrentando um problema horrível. E graças a uma artimanha contratual na qual eu caí por bobeira, agora a situação ficou o seguinte: ou eu liquido o saldo da hipoteca da casa toda de uma vez, ou perco a minha casa e vou ter que mudar, levando uma biblioteca de 10 mil volumes, o que é uma coisa quase impossível, e isso implicaria, vamos dizer, uma interrupção ou pelo menos uma desaceleração do meu trabalho por muitos meses, numa época em que isso não pode acontecer de jeito nenhum. Quer dizer, a minha participação no curso dos acontecimentos, eu acho que é absolutamente necessário, não pode parar. E é claro que se tiver que largar a casa e mudar, nós vamos ter que fazer isso de qualquer maneira. Mas se eu puder evitar que isso aconteça, eu farei. Então, lancei este curso com uma matrícula alta, que pode ser, evidentemente, subdividida. E eu nunca pedi nada deste tipo, mas estou pedindo aos meus alunos que divulguem o curso e que estimulem as pessoas a fazê-lo, tanto pela necessidade intrínseca do curso, quanto por esta situação. Eu não pediria se a situação não estivesse realmente acima da minha capacidade de resolvê-la por meus próprios meios, né? E se eu mesmo não considerasse que uma interrupção do meu trabalho agora seria uma coisa catastrófica, não só para mim, mas para muita gente que está precisando desta orientação que eu dou nas minhas aulas e conferências. Muito bem, então, entrando já propriamente no assunto de hoje, que não tem nada a ver com isso, uma coisa que eu há tempos quero lembrar é que nessa ordem de estudos a que nós estamos dedicando aqui, eu e vocês, uma coisa muito importante, e que pode parecer banal no primeiro momento, é você ter sempre em vista a diferença entre o que é a história da filosofia e o que é a história das ideias. São duas disciplinas muito bem definidas, teoricamente, mas que na prática acabam se confundindo, sobretudo na visão popular que as pessoas têm das coisas. A história das ideias é uma disciplina que estuda basicamente a difusão e influência das ideias, quaisquer que elas sejam. Então, por exemplo, você pode um elemento como ufologia ou a crença em duendes pode fazer parte da história das ideias, desde que tenha alguma influência e acabe pesando no curso dos acontecimentos. Ou seja, a qualidade, o poder cognitivo das ideias não interessa para a história das ideias, interessa apenas a influência que elas tiveram nesta ou naquela sociedade, tá certo? Então, a consideração da qualidade é perfeitamente irrelevante para esta disciplina, que é de natureza mais puramente sociológica, trata-se de um ramo da história social, por assim dizer. Com a história da filosofia não pode-se passar a mesma coisa, embora muitas vezes as filosofias sejam estudadas precisamente pela influência que elas exerceram, e colocando entre parênteses o problema do seu valor intrínseco, como se não fosse um problema histórico, quando na realidade ele é o centro do problema histórico. Você vê que de época para época, ou você tem parte de uma visão apriorística de que existe um progresso e de que tudo está caminhando para o melhor, de que aquilo que vem depois é necessariamente melhor do que aquilo que veio antes, que é um pressuposto totalmente pueril, tá certo? Ou você vai ter muita dificuldade para você traçar alguma linha de desenvolvimento da história da filosofia, mesmo porque existem linhas que são interrompidas, existem outras coisas que surgem do nada ou surgem por influência de acontecimentos externos. Então, uma das saídas, das alternativas usada, por exemplo, pelo Frederick Copelson na sua história da filosofia, é simplesmente descrever e analisar cada uma das filosofias pela sua ordem cronológica, mais ou menos pela sua ordem cronológica, sem a tentativa de encontrar um fio condutor entre elas. Esta é uma saída. Muitos historiadores apelam para isto. Mas o leitor, quando lê, ele automaticamente, esta linha de desenvolvimento se forma quase que automaticamente na mente dele. Certo ou errado, isso acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a ideia de perceber se existe um progresso, existe um avanço, existe pelo menos um acúmulo de conhecimento na história da filosofia, é frequentemente escamoteada sob o pretexto de que a filosofia não interessa pelas suas soluções, mas pelos problemas que ela levanta, o que só é verdade num certo número de casos, mas não pode ser generalizado jamais. Então, é muitíssimo importante que você tenha em vista, ao estudar essas coisas, a noção que eu mesmo criei, que é a noção do horizonte de consciência. Quer dizer, o horizonte de consciência é o limite do que um cidadão enxerga, até onde ele sabe e onde começa para ele o aperum, o indefinido. E quando você leva em conta isto aqui, você vê que muitas vezes, na história da filosofia, existe uma queda de nível, uma queda absolutamente fantástica. Por quê? Porque as filosofias anteriores não foram suficientemente absorvidas para que se possa, às vezes, nem mesmo continuá-las, quanto mais transcendê-las. E isso acontece, evidentemente, no começo da modernidade. Existe, como Schelling assinalou, que existe uma espécie de puerilização da filosofia, onde as pessoas começam a raciocinar como se fosse a partir de uma folha em branco, de uma tábua rasa, sobre problemas que já haviam sido tratados e analisados longamente e com frequência eficazmente pelos filósofos medievais e antigos. Então, aí se introduzem, às vezes, certos erros ou cacuetes que se reproduzem ao longo dos tempos e que, curiosamente, penetram na cultura popular, portanto, na mente das pessoas, às vezes quando já foram desmentidos e derrubados dentro do campo especializado da filosofia, há muito tempo. Quer dizer, coisa que nenhum filósofo acredita mais, o povo em geral, vamos dizer, a população letrada, que lê livros, né, continua acreditando. Então, uma delas é a famosa história das qualidades primárias e secundárias, introduzida, então, em parte por Isaac Newton, em parte por Galileu, em parte por Descartes, e assim por diante. Onde, chamadas qualidades primárias, são aquelas que podem ser medidas: a forma, o peso, o tamanho, o movimento, etc., etc. Não ser aquelas que interessam à física, né? E as outras qualidades, como por exemplo a cor, o gosto, etc., são tidas como qualidades secundárias, ou seja, que dependem de uma variável subjetiva. Tá certo? Então, evidentemente, a descrição objetiva ou científica do mundo deveria se ater às qualidades primárias e desprezar as secundárias. Bom, é claro que isso é um erro monstruoso pelo simples fato de que a medição depende dos instrumentos de medição que você tem. E os instrumentos de medição são inventados por seres humanos. Portanto, o que eles estão chamando de qualidades objetivas são aquelas que mais dependem da intervenção humana. E onde elementos, que aspectos da realidade que não podiam ser medidos na época de Newton e Galileu, hoje podem ser medidos. Portanto, a distinção de qualidades primárias e secundárias, ela já foi abolida pela própria evolução da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você pode medir facilmente a diferença, a relação entre um estímulo luminoso e a relação da retina e até do cérebro do cidadão. Hoje isso é perfeitamente mensurável, coisa que no tempo de Newton era absolutamente impensável. Portanto, a cor passa a ser um elemento mensurável e entra nas, no, nas chamadas qualidades primárias. Tá certo? Mas o fato é que todas as qualidades, se são mensuráveis, é porque você usou algum instrumento de medida para mensurá-las. Tá certo? E esses instrumentos são criados por seres humanos, são obras da arte e da tecnologia que, por definição, variam com o tempo. Então, tudo aquilo que no tempo de Newton parecia estritamente objetivo, hoje nós sabemos que é bastante subjetivo. E o que parecia subjetivo, hoje passou a ser objetivo. Tá certo? No entanto, a noção, vamos dizer, newtoniana das qualidades primárias e secundárias ainda continua, vamos dizer, válida na cabeça de muita gente que não pensou no assunto. Né? E, por exemplo, pessoas que estudam física na universidade, quer dizer, elas não estão interessadas nesse aspecto gnoseológico das coisas. Estão interessadas apenas na física. Então, para eles, durante muito tempo, essa noção das qualidades primárias e secundárias continuará valendo como se fosse um dogma de evangelho. Eles não serão convidados a meditar sobre o fundamento desses conceitos, mas apenas a usá-los nas suas investigações cotidianas. Tá certo? Então, esse, vamos dizer, este é um dos muitos exemplos da diferença entre a história das ideias e a história da filosofia. Para a história das ideias, esta noção das qualidades primárias e secundárias, ela tem uma importância extraordinária, porque domina a história da ciência, a história da filosofia durante 2 ou 3 séculos, está certo? Mas, na história das ideias, tudo aquilo que se difunde, alcança uma grande repercussão, adquire naturalmente uma certa autoridade histórica, é um fator histórico determinante e deve ser respeitado como tal. Mas, em história da filosofia, nós estamos interessados, no fim das contas, na verdade, portanto, na sua distinção em relação ao erro. Tá certo? Então, quando um erro se propaga, nós temos que reconhecer que foi um desastre que aconteceu. Tá certo? E ele vai ter dentro da história da filosofia precisamente o significado de um desastre e não de uma coisa neutra, como seria na história das ideias, ou de um valor positivo conquistado na escala do progresso, tá certo? Como uma visão, vamos dizer, oitocentista da história poderia acreditar, certo? Então, na aula que eu dei sobre os elementos estruturais da experiência terrestre, se vocês pegarem aquela lista, ciclos, escalas, etapas, quantidade, qualidade, etc., etc., vocês verão que, de fato, na compreensão desses elementos, muito pouca coisa progrediu ao longo da história da filosofia. Uma que progrediu, por exemplo, aqui o número 8 da minha lista, que é signo e coisa, tá certo? Então, vamos dizer, no começo da modernidade, grandes conquistas na compreensão disso aí foram feitas por João de São Tomás, foram chamado João Poisson, tá certo? Filósofo português, que foi ignorado durante todo esse tempo e só agora foi desenterrado pelo John Dewey, tá certo? Também vocês têm que levar em conta que dos filósofos antigos, sobretudo Platão e Aristóteles, o que se conheceu ao longo da história até o século XIX foi muito pouco. Mesmo os escolásticos, certo? Eles estudaram isso até um certo ponto e de uma certa maneira. Você pode ver, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que foi provavelmente o maior comentarista de Aristóteles na época, ele não lia grego, ele tinha que se basear em umas traduções feitas por um amigo dele. Certo? E nós só obtemos, vamos dizer, uma edição perfeitamente confiável, por exemplo, dos textos de Platão, a partir de 1831, que é a edição da Academia de Berlim, feita por Immanuel Becker. Quer dizer, enquanto você não tem esse do texto canônico, por assim dizer, que diz, olha, o que o cara escreveu foi realmente isto, tá certo? Tudo o que você está conjeturando ali é um pouco incerto. Então, a partir de 1831 e, sobretudo, no século XX, quer dizer, o volume de conhecimento que se obteve sobre a filosofia de Platão e Aristóteles é um negócio absolutamente monstruoso, tá certo? E nós podemos dizer todos os filósofos anteriores, incluindo os escolásticos, conheciam muito pouco Platão e Aristóteles, não conheciam suficientemente, ou pelo menos não percebiam todas as nuances ali envolvidas. Mas os escolásticos, pelo menos, estudavam Platão e Aristóteles. A partir de uma certa época, a pessoa simplesmente esquece. Você vê que o conhecimento que Descartes, por exemplo, tem da filosofia antiga é só através da interpretação que ele recebeu dos escolásticos na universidade, no Collège La Flèche, né? Quando você vai um pouco mais adiante, vamos dizer, os idealistas alemães, o Kant, o Hegel, o próprio Schelling, o conhecimento que eles tinham disso era enormemente deficiente, porque também era deficiente o conhecimento que eles tinham dos escolásticos. Você vê, Kant, tudo que ele sabe dos escolásticos foi através do Christian Wolff. Christian Wolff foi o último dos escolásticos, né? Já num período onde a escolástica maior tinha acabado, Christian Wolff era, né, contemporâneo de Leibniz, né? Então, toda a visão que ele tinha disso é absolutamente insatisfatória. E se você não meditou direitinho Platão e Aristóteles, você provavelmente vai cair em erros que eles já tinham neutralizado anteriormente. Então, por exemplo, as próprias noções de conhecimento intuitivo e conhecimento racional que se propagaram no, no, na, na, na modernidade, né? A rigor, deve a própria noção, vamos dizer, da razão como reduzida ao raciocínio, quer dizer, ao lado verbal, é uma coisa totalmente errada, por exemplo, que se consagrou, vamos dizer, na modernidade, sobretudo na cultura popular, de uma maneira avassaladora. Então, a razão aí torna-se o quê? A capacidade do discurso coerente. Não é isso? Mas, ora, como nós poderíamos fazer um discurso coerente se nós não tivéssemos um senso da forma e das proporções no sentido pré-verbal da coisa? Quer dizer, como que a linguagem por si mesma poderia, né, se articular num fluxo coerente se nós não tivéssemos alguma intuição do que é coerência anteriormente a isso? Tá certo? Então, a razão só pode, a rigor, ser definida como o senso de todo e parte, como o senso das proporções, no fim das contas, independentemente do raciocínio. Quer dizer, o raciocínio não passa de uma transposição desse senso de todo e parte para o domínio do pensamento verbal. Tá certo? Também, veja, na matemática, né, a noção da proporção é absolutamente essencial. Se não tem uma proporção, não existe matemática, coisíssima nenhuma. Não é isso? Então, se nós somos capazes de reconhecer razões e proporções matematicamente, isto é, evidentemente, é prévio ao raciocínio verbal. Para saber se uma coisa é maior do que a outra, se ela está contida dentro da outra, se ela contém a outra. Esse é um elemento intuitivo. Por exemplo, você vê uma caixa, a caixa tem alguma coisa dentro, né? Tem aqui um ovo de Páscoa. É o ovo de Páscoa que está dentro da caixa e não a caixa que está dentro do ovo. Essa é uma noção intuitiva e imediata. E é uma das bases da razão. Quer dizer, a razão tem certos fundamentos intuitivos que ela depois prolonga numa atividade construtiva que vai se tornando cada vez mais complexa até chegar à lógica verbal. Não é isso? Então, por outro lado, nós só podemos definir intuição como a percepção imediata de uma presença. É isso. Ora, a coisa que está mais presente diante de nós é um negócio chamado universo. Quer dizer, cada um de nós, a partir do momento que nasce, ele nasce num espaço indefinidamente grande. E esse espaço de indefinidamente grande, onde tudo acontece, nada acontece fora dele, é o que nós chamamos de universo. Ora, o universo tem essa característica de que ele pode ser a sua presença pode ser intuída imediatamente, mas ele não é, não pode se transformar num objeto do nosso pensamento. Porque para isso ele precisa passar pelo filtro da razão, e o filtro da razão, sendo a noção de todo e parte, não pode abarcar de maneira alguma o todo do universo. Quer dizer, esse universo é necessariamente uma extensão indefinida, tá certo? Que pode ser, cuja presença pode ser intuída imediatamente, mas cujo conteúdo não pode ser pensável, tá certo? O pensável seria pensar, como dizia Aristóteles, né? O infinito quantitativo em ato, quer dizer, tudo o que existe presentemente, tá certo? Sob qualquer maneira que seja, em qualquer lugar, qualquer tempo, né? Então, isso evidentemente é impensável. Ué, então aí nós temos um exemplo de uma coisa que é cognoscível na sua presença, mas que é impensável. Né? E este impensável é de fato a única noção perfeita de totalidade que nós temos. Quer dizer, nós sabemos que a totalidade é infinita. Tá certo? E que todas as outras totalidades que nós imaginamos, nós as concebemos por abstração. Por exemplo, quando eu falo do ovo de Páscoa e da caixa, né, aquela caixa é um todo em relação ao ovo. Mas ela não é todo nenhum, é só nós que a recortamos no espaço, fazemos a abstração do resto e a tomamos como se fosse um todo. Então, todas as operações da razão são desse tipo, são falsos todos, tá certo? Que nós relacionamos com as suas partes, tá certo? E isto tudo não teria o menor fundamento se não houvesse a noção intuitiva, vamos dizer, da totalidade universal indefinida, tá certo? Então, nesse sentido, todo e qualquer conhecimento de tipo de ordem racional, ele depende de um elemento intuitivo de base. Então, a rigor, é isso que eu tenho defendido faz tempo, é isso que eu chamo de intuição de um radical, não existe conhecimento racional nenhum, só existe conhecimento intuitivo. Certo? E o conhecimento racional são deduções, consequências e aprimoramentos que nós vamos elaborando a partir desses elementos intuitivos de base, né? Então, é claro que a intuição, definida nesse sentido, não tem nada a ver com os sentidos mais populares da palavra intuição. Como, por exemplo, Carl Jung define intuição como a apreensão por meio do inconsciente, o que é uma coisa totalmente absurda, porque na sua tipologia, no livro Os Tipos Psicológicos, ele define as funções cognitivas dominantes, ou conscientes, pelo fato de que elas são conscientes, e as funções subordinadas, tá certo? Como inconscientes. Então, como é que pode haver uma função dominante que é ela própria inconsciente? Isso não vai dar. Mas muita gente, vamos dizer, esta noção, vamos dizer, da intuição como uma espécie de uma apreensão misteriosa e indefinida, isso aí é muito, muito popular. O pessoal tem um pressentimento de estar tendo uma intuição, tem um temor qualquer de estar tendo uma intuição. Na realidade, só podemos falar de intuição quando, levando em conta a própria etimologia da palavra, que é um movimento para dentro, um intus, ire, né? Ir para dentro, ou intus legere, ler, intelecção, ler por dentro. E se nada foi apreendido por dentro do objeto, não houve intuição alguma. Do mesmo modo, os conceitos. Hoje em dia, em inglês, quando você bola um plano para fazer alguma coisa, você diz que aquilo é um conceito, concept, mas é o conceito de uma coisa que não existe. Então, vamos dizer, ele não é uma intuição, não é, e não é um conceito, efetivamente, o conceito, também pela etimologia, concept, quer dizer, apreender junto. É quando você apreende junto um conteúdo do seu pensamento e um conteúdo que o próprio objeto lhe sugere. Mais claro ainda, a palavra alemã que corresponde ao conceito, que é Begriff, que vem do verbo greifen, quer dizer agarrar. Se você não agarrou nada, não tem conceito nenhum, tem simplesmente uma coisa que você pensou. Certo? Então, esse tipo de confusões, se propagam indefinidamente. Para a cultura em geral, isso não vai fazer grande diferença, mas para o estudioso de filosofia é absolutamente necessário você examinar criticamente tudo isto e, vamos dizer, na hierarquia de importância que você concede às várias obras filosóficas, você saber classificá-las não só pela sua sucessão ou pela sua influência, como na história das ideias, mas pela abrangência do seu horizonte de consciência. Quer dizer, quanto que esse sujeito enxerga? E até onde ele enxerga, qual é, a partir de onde você tem o ponto cego dele, quer dizer, as coisas que ele ignorava. E as coisas que ele ignorava podem ser coisas irrelevantes, tá certo? Ou podem ser coisas fundamentais que afetem e prejudiquem a própria estrutura da filosofia dele. Por exemplo, quando Aristóteles erra a contagem dos dentes das mulheres, dizendo que as mulheres têm mais dentes que os homens, bom, isso não vai fazer grande diferença, é um vexame, mas não vai fazer grande diferença no conjunto da filosofia de Aristóteles. Do mesmo modo, quando ele diz que as órbitas dos planetas são circulares e depois, mais tarde, vem Kepler e prova que elas são elípticas, eu digo, bom, isso aí não, não, vamos dizer, não é um erro que prejudique gravemente a física de Aristóteles, mesmo porque ela não é uma física, ela é uma metodologia geral das ciências. Então, algum erro factual não pode prejudicar a estrutura da teoria. Mas em outros casos, o que o indivíduo ignora é precisamente o que ele deveria saber. Tá certo? E neste caso, você tem um erro grave que pode se propagar, como é exatamente o caso da noção das qualidades primárias e secundárias. Por exemplo, hoje, quando nós lemos, vamos dizer, a teoria das cores do Goethe, que fez uma teoria das cores exatamente no sentido inverso do Newton, nós entendemos que hoje a teoria goetiana das cores ela pode ser objeto de verificação científica, ser de confirmação ou impugnação científica, coisa que na época não podia. Então apareceu apenas como uma especulação. Mas à medida que os instrumentos de medição se aprimoram, mais e mais aspectos da realidade vão se tornando mensuráveis e, portanto, alvos de conhecimento objetivo científico no sentido moderno da coisa. Né? Então, isso também quer dizer que a fronteira entre o que é científico e o que não é científico, ela é enormemente móvel. Né? Então, o que significa que uma noção um pouco estereotipada do que é científico e não científico, que ainda é passada nas nossas universidades, certo? Já não tem o menor cabimento. Né? E no estudo da filosofia, da história da filosofia, você verificará que praticamente não existe nenhum tema importante que os filósofos subsequentes tenham abordado que já não esteja de algum modo em Platão e Aristóteles. Então, você falar de um progresso na história da filosofia se torna ridículo, porque os dois são tão grandes, o horizonte de consciência deles abrange tanta coisa que praticamente ninguém viu nada fora daquilo. É claro que nem tudo o que se descobriu depois está explorado em Platão e Aristóteles com todos os seus detalhes, mas pelo menos insinuado ali. Está, né, de algum modo, sobretudo no estudo da lógica, quando você vê as pessoas dizendo que quando surge a lógica simbólica moderna, ela supera a lógica da Aristóteles, ela não supera absolutamente nada. Ela não passa de um conjunto de aplicações mais detalhado que você fez, quer dizer, a sequência silogística é desdobrada em mais pedaços e analisada. Tá certo? Então você tem, vamos dizer, um aperfeiçoamento, mas não uma superação. Quer dizer, não, e, sobretudo, não uma impugnação. Por exemplo, a noção das lógicas paradoxais. Eu digo, como é que se pode falar da lógica da história se existem as lógicas paradoxais? Falo, as lógicas paradoxais elas são estritamente obedientes à lógica da identidade, apenas com seu sentido invertido. Então você está usando ainda a mesma lógica, tá certo? Mas não no mesmo sentido e com a mesma finalidade com que Aristóteles usava. Então, na história da filosofia, você tem que ser implacável no julgamento do tamanho dos filósofos. Tá certo? E esse tamanho não depende da época em que eles estiveram, não depende de ter vindo antes ou depois, mas é uma coisa estritamente objetiva. Tá certo? Que se pode medir, entre aspas, com a noção do horizonte de consciência. Ora, mas aí também tem um outro problema. A medição do horizonte de consciência é também uma medição, ela não é operada mediante aparelhos, mas é operada mediante uma inteligência humana. Ou seja, para medir o horizonte de consciência alheio, você tem que, o seu horizonte de consciência também tem que crescer. E isto, então, envolve problemas que vão infinitamente além do ensino da filosofia. Pelo menos no sentido moderno da filosofia como disciplina acadêmica, embora caiba perfeitamente dentro da noção de filosofia que tinham Platão e Aristóteles. Quer dizer, a filosofia como, vamos dizer, uma pedagogia no sentido amplo da coisa, quer dizer, uma técnica para o crescimento e desenvolvimento da inteligência, da consciência humana. Hoje esse fator é totalmente ignorado. Por exemplo, conflitos complexos, preconceitos, etc., que o indivíduo tenha, são perfeitamente irrelevantes ao seu professor de filosofia. Ele só quer que você apreenda, vamos dizer, os conceitos que ele está explicando e que estão formalizados, por assim dizer, dentro de uma doutrina filosófica. Mas, se as doutrinas filosóficas nascessem apenas de outras doutrinas filosóficas, a história da filosofia não passaria de um longo discurso que sempre está continuando. E, na verdade, os conceitos filosóficos, teorias filosóficas, nascem da experiência humana real, ou seja, nascem dentro de consciências humanas efetivas, pertencentes a indivíduos concretos, que algo perceberam no seu ambiente humano, no seu ambiente cultural, ambiente científico, etc., etc., e trataram de elaborar aquilo de alguma maneira, sendo que, por definição, nenhuma doutrina, na sua forma verbal, final, isso é publicada, abrange a totalidade do que aquele indivíduo percebeu. Sempre você precisa ir além, vamos dizer, da fórmula verbal final para remontar à experiência efetiva da qual o indivíduo parte. Claro que alguns filósofos tiveram a amabilidade de nos contar essas experiências. Por exemplo, se você pega a obra de Gabriel Marcel, ela, vamos dizer, metade dela é de ordem autobiográfica. Então ele está, como é que se diz, mastigando o assunto para nós e dizendo da onde ele foi tirando o conceito. Mas, em outros casos, o filósofo não fez isso, ele não contou para nós qual foi a origem das suas ideias. Ele simplesmente explica a doutrina final e você não tem a ideia do substrato de experiência, de onde aquilo saiu. Então você vai ter que usar a sua imaginação, né? Agora, pensa bem: quando você está lidando com um espírito como Leibniz, ou como Schelling, ou como Santo Tomás, ou como Platão, você precisa crescer um bocado para você conseguir imaginar o horizonte de consciência deles. E justamente este esforço de contínua ampliação do horizonte de consciência e, vamos dizer, de organização do conhecimento em torno do núcleo da sua consciência, isto é que é o aprendizado da filosofia. Por isso é que eu defino a filosofia como a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Essas coisas são absolutamente inseparáveis. Veja que no ensino escolar da filosofia, a sua consciência não interessa absolutamente. Interessa apenas que você faça os trabalhinhos escolares e demonstre algum domínio dos textos, tá certo? Então, é claro que isso representa, ao mesmo tempo, uma baixa de nível da filosofia. Mas, ao mesmo tempo, veja, acontece uma coisa estranha. Ao mesmo tempo, existe essa baixa de nível no sentido geral, no sentido da média. A própria extensão, o próprio aumento do número de pessoas que estão estudando filosofia torna propício que, do meio dessa massa, apareçam tipos mais notáveis. Não é isso? Então, não podemos falar nunca de um progresso no sentido linear, nem de uma decadência no sentido linear. Tudo pode acontecer. Quando tudo está decaindo, aparece um neguinho que se levanta formidavelmente acima daquela média. Se você pegar, por exemplo, qual é o número de estudantes que havia no século XVIII e quantos há no século XX, tá certo? A diferença é da ordem da multiplicação por milhares, né? Para cada estudante de filosofia no século XVIII, existem 10 mil no século XX. Então, aumenta formidavelmente o número, baixa, né, a qualidade da média, mas, pela própria lei das probabilidades, aparecem gênios fabulosos no meio dessa massa de medíocres. E a nossa dificuldade consiste justamente em descobrir quem são estes gênios notáveis. Não é isso? E, evidentemente, o critério não pode ser o da sua importância histórica ou do seu registro em enciclopédias, dicionários e histórias da filosofia, porque é muito provável que aconteça, vamos dizer, justamente que as obras mais notáveis e mais valiosas passem despercebidas aos historiadores e dicionaristas, mesmo porque estes não são gênios da filosofia, né? Se você pegar os autores de dicionários filosóficos, como José Ferrater Mora ou André Lalande, bom, são pessoas enormemente cultas, mas eles não são eles mesmos grandes filósofos criadores. Então, isso quer dizer que a percepção que eles têm das coisas pode ir um pouco pela média, sem que as obras mais notáveis lhes chamem a atenção. Mas se você pega uma história da filosofia escolástica no século XX, chamada neoescolástica, né, você vai ver em primeiro lugar, claro, a figura do Papa Leão XIII, que foi quem desencadeia o movimento, e a figura do Cardeal Mercier, cardeal belga, né, que fez a primeira exposição ordenada de filosofia escolástica na modernidade e que se torna o mestre de muitos e muitos e muitos. E segundo, você vai ouvir falar de filosofia como Jacques Maritain, que tiveram uma influência enorme, inclusive sobre papas, não é isso? E quando você vai ver, você diz, bom, mas o que toda esta produção escolástica realmente acrescentou, tá certo, na filosofia, que São Tomás já não tivesse dito? Se você faz esta pergunta, eu só encontro um autor escolástico que realmente vale a pena você estudar, que é o André Marc, não é isso? Que é um autor praticamente desconhecido, né? Eu usei muito o livro dele, Psicologia Descritiva. Nas minhas aulas, sobretudo no Rio de Janeiro. Tá certo? Depois, infelizmente, não tive ocasião de voltar mais a isto, mas seria muito bom dar um curso inteiro sobre a filosofia do André Marc. Só que para isso eu precisaria parar uns meses, voltar a estudar isso, que isso já faz 20 anos. Eu posso ter esquecido muita coisa. Então, uma história da filosofia escolástica no século XX mostraria para você uma topografia totalmente errada que serviria para a história das ideias, mas não para a história da filosofia. Não é isso? Então, isso quer dizer que, em geral, os autores neoescolásticos, eles acrescentam muito pouco ao que foi dito por São Tomás de Aquino, tá certo? Mas o André Marc acrescenta porque ele faz o cotejo sistemático dos vários temas, tal como aparece na filosofia escolástica e na filosofia moderna, mostrando quase sempre a perfeita unidade e coerência das duas coisas. Também há autores que não são escolásticos, propriamente dito, mas que convergem com a escolástica em coisas importantes, como o próprio Louis Lavelle, tá certo? Ou, atualmente, o John Dealey, com todo esse trabalho de escavação que ele fez em torno da filosofia de João de São Tomás, mostrando, vamos dizer, que erros que se impregnaram na consciência moderna, como, por exemplo, esse das qualidades primárias e secundárias, já tinham sido resolvidos pelo João de São Tomás, com base na teoria do signo, tá certo? Então você vai ver que muitos desses erros são apenas confusão de signo e coisa, tá certo? Então, o fato de que nós percebamos intuitivamente coisas, fatos e situações, mas ao pensá-los, nós precisamos dos signos. Ou seja, você não pode pensar com coisas, né? Pensar com coisas é impossível. Você pensar um elefante tem que produzir um elefante. Não dá para fazer isso. Então, nós usamos um signo de elefante, tá certo? E o signo sempre depende da sua atualização na imaginação do ouvinte. E essa atualização pode não ser perfeita. Por exemplo, quando você pensa elefante, você pensa certas coisas. O seu ouvinte pode pensar outras coisas, que também dizem respeito ao elefante, mas que não formam um elefante completo. Tá certo? E, vamos dizer, o próprio esforço de imaginação, de preencher os conceitos com o seu conteúdo intuitivo e imaginativo mais pleno, não é igual em todas as pessoas. Tem pessoa que você fala uma frase, aquilo evoca um mundo para a pessoa, e para o outro aquilo são apenas palavras. Ó, as palavras podem ser manipuladas também, tá certo? Por exemplo, em lógica matemática, você usa só signos e está pensando só com signos e as coisas pouco importa, né? É como, vamos dizer, um programa de computador. Você pega uma informação que você tirou das coisas, codifica aquilo na linguagem do computador, ele desencadeia ali um tremendo raciocínio, onde as coisas só voltarão a aparecer no final, quando o sujeito lê a conclusão do raciocínio e ele for verificar como isso se expressa na realidade das coisas. Ou seja, a conexão com o mundo real só está no começo e no fim do processo. Ele tudo se desenrola, vamos dizer, por um automatismo formalista, perfeitamente inconsciente e mecânico. Né? E pessoas também podem pensar assim, ou seja, com um conteúdo de realidade muito pobre, por falta de imaginação. Ora, sem o trabalho da imaginação, a compreensão de signos é sempre deficiente. Vocês conhecem algum curso de filosofia que estimule a imaginação? Não, isso é na faculdade de artes, você vai estudar cinema, né? O meu faz isso, quer dizer, faz de maneira incipiente, mas faz. Desde o começo eu estou empurrando isso. Falo, olha, sem imaginação não vai, né? Tem alunos seus que chegaram a criar um curso de educação da imaginação por Sim, causa do curso claro. online. Exatamente. Então, você vê que a redução de qualquer atividade cognitiva humana a uma profissão sempre aumenta o número de seus praticantes e lhe dá uma certa autoridade social, ao mesmo tempo em que baixa o nível da sua qualidade. Isso é necessariamente assim. Você vê aqui, por exemplo, a profissão literária nos Estados Unidos se transformou o ofício literário se transformou numa profissão universitária nos últimos tempos. O pessoal quer ser escritor, então ele vai fazer um curso de redação criativa, essa coisa toda. Muito bem que tudo isso não produziu nenhum William Faulkner, nem o Hemingway, nem o Nathaniel Hawthorne, nem o Herman Melville, nunca mais. Produz alguns um monte de escritores medianos, tá certo? E um ou dois, às vezes, bons, mas. Eu não vejo que nenhum escritor americano dos últimos 50 ou 60 anos tenha chegado à altura do Nathaniel Hawthorne, né? Ou de um Herman Melville. Né? Ninguém escreveu A Letra Escarlate, nem o Moby Dick. Tá certo? Então, isso quer dizer que a profissionalização fomenta a coisa quantitativamente. Tá certo? E, como diz, dá acesso àquela profissão. Há milhares de pessoas que deveriam estar fazendo outra coisa. Né? Quando isso aí você vê, por exemplo, claro que na universidade brasileira você nota isso muito mais claramente do que nos Estados Unidos. Você vê o que é um cientista político no Brasil? É o doutor Emir Sader. Né? Então, bom, aí já é calamidade. Né? Então aí já entrou no vale tudo. Se você me pedir, me mostre uma análise feita pelo Dr. Emir Sader, onde ele previu corretamente o desenvolvimento das coisas. Nunca tem nenhuma. E onde não há previsão, não há ciência, meu Deus do céu. Não é isso? Então, ou seja, no tocante à ciência política, que eu vou explicar melhor no outro curso, você pode dizer que a ciência política ainda está na fase de coleta e classificação dos seus fenômenos. Mesmo a coleta e classificação podem ser completamente erradas se você usar a palavra política só no sentido que ela tem, mas é no seu meio cultural, quer dizer, a política eleitoral, os cargos, etc., etc. Certo? Isso não tem generalidade suficiente. E se você não tem o gênero, você também não conhece as espécies que estão dentro dele. Tá certo? Então, só existe uma possibilidade, uma ciência política, que você perguntar qual é o fenômeno básico e universal que está presente em qualquer relação política. Né? E aí eu confesso que quem matou a charada foi Bertrand Russell, no seu livro O Poder, Uma Nova Análise Social, onde ele, embora aplique errado o conceito que ele mesmo inventou, ele disse uma frase que é absolutamente imortal. Ele disse que o conceito de poder tem, em ciência política, a mesma relevância que o conceito de energia tem em física. Mas o que a física estuda, no fim das contas? Energia. O que quer que você esteja estudando em física é sempre energia. Então, vamos dizer, o que quer que você esteja estudando em ciência política é o poder, evidentemente. Então, uma sondagem, vamos dizer, das formas de poder, desde as mais elementares até as mais elaboradas, estratificadas e formalizadas, isto é que é a ciência política na sua parte teórica e na sua parte de aplicação, seria, vamos dizer, o uso desses conceitos básicos sobre o poder para analisar coisas que estão acontecendo e efetuar previsões maximamente acertadas. Não é isso? Então, não preciso dizer para vocês que ao longo dos últimos 20 anos, o único neguinho que acerta a previsão política no Brasil sou eu. Então, eu acho isso um escândalo, tá certo? Eu não estou falando isso, como digo o Lula, não é para me gambar, tá entendendo? Mas eu acho horrível que eu seja o único que está acertando. Porque existem outras pessoas inteligentes metidas nesse negócio. Por que que elas não acertam? Não é isso? Elas não acertam porque elas não sabem o que é ciência política, o que elas estão fazendo é outra coisa. Não é isso? Então, não pensaram suficientemente sobre as bases, sobre os fundamentos da ciência. Quando a gente pensa, a gente toma, se dá o trabalho de investigar, você vê que em qualquer ciência existe uma multidão de conceitos que não são científicos, ou seja, não foram obtidos por métodos experimentais. Científicos nem poderiam sê-lo jamais. Mas a burrice é nesse meio, é tanto que quando eu digo, por exemplo, que o conceito de tempo absoluto e espaço absoluto que Newton criou era um conceito totalmente apriorístico, totalmente inventado, as pessoas ficam bravas porque acreditam que física é uma ciência experimental, portanto ele tem que ter obtido isso da experiência. Eu digo, tá bom, então você me mostra como é que você obtém um conceito de tempo absoluto ou de espaço absoluto experimentalmente. Ele não pode ser obtido experimentalmente porque eles são as bases em cima das quais se construirá o experimento científico. Tá certo? A própria noção de experimento, tá certo? Qual é? Me prove cientificamente a validade do experimento científico. Me prova que o método experimental é válido, tá certo? Me prove isso experimentalmente. Digo, bom, você pode fazer um monte de experiências, mostrar que elas deram certo, mas existe também um monte de experiências que deram errado. Portanto, você, no máximo, vai obter uma prova indutiva e vai dizer assim, em 51% dos casos, o experimento científico funciona. Isso não é uma prova de maneira alguma. Então, vamos dizer, a validade do método experimental não é, por si mesma, demonstrável pelo método experimental. Você tem que usar um método apriorístico, um método de análise do conceito. Tá certo? Mas a análise do conceito só funciona se tiver o devido suporte imaginativo. Porque senão os conceitos se tornam, vamos dizer, meros instrumentos lógicos que você criou do nada. Quer dizer, você não está fazendo aquilo que Aristóteles dizia. Quer dizer, quando você pega um novo. Uma nova área de estudo que você quer estudar cientificamente, a dificuldade maior é você descobrir quais são os princípios gerais daquela ordem de fatos. E esses princípios gerais não podem ser obtidos experimentalmente, embora você também não possa alcançá-los sem experiência alguma. Ou seja, algo você precisa saber deles no domínio dos fatos, ou seja, experimentalmente, mas. A elaboração dos conceitos não é feita pela experiência, é feita pelas noções de possibilidade e impossibilidade. Qual é o conceito científico mais básico? O conceito de necessidade. Mas quer dizer, as coisas têm de ser assim. Se você perguntar o que é ciência, a resposta mais simples é a seguinte: é a redução da factualidade à necessidade. Você pega um conjunto de fatos e mostra dentro dela o que é necessário e o que é acidental. O que tem de acontecer, ou seja, aquilo que não pode ser de outra forma, e aquilo que pode ser de outra forma, tá certo? E que, portanto, está fora da generalização científica obtida. Quer dizer, qualquer. Qualquer lei científica que você expresse, você está falando na linguagem da necessidade. E essa necessidade, por sua vez, pode ser de duas ordens. Pode ser necessidade absoluta ou metafísica, ou pode ser uma necessidade relativa, limitada ou física, que então se expressa como probabilidade maior ou menor. Hoje em dia, praticamente tudo na ciência está na ordem da probabilidade, já ninguém mais acredita muito em, vamos dizer, em leis científicas universais e irreversíveis, tá certo? Se você pegar qual é o domínio mais avançado da ciência, é a física quântica. Na física quântica, tudo é da ordem probabilística. Porém, a noção de probabilidade, ela não é nada por si mesma se não for baseada na noção de necessidade. O que é uma probabilidade? É uma necessidade relativa ou limitada de maneira quantificável. Você fala, probabilidade não quantificável é o quadrado redondo, tá certo? Né? Como é que se diz? É um urso voador, né? Ou coisa assim, é um ovo cúbico, né? É uma coisa que não pode existir de jeito nenhum. Ou você quantifica ou você não sabe qual é a probabilidade. Então, esta, da onde nós tiramos essa noção de necessidade? Ou de impossibilidade? Necessidade é impossibilidade do contrário. Bom, em parte, nós a tiramos da experiência. Quando, por exemplo, tentamos carregar um peso superior às nossas forças, tá certo? Ou quando, estando doentes e debilitados, nós tentamos fazer algum movimento que também transcende a nossa capacidade, tá certo? Ou quando tentamos fazer um objeto caber dentro de um recipiente que é menor do que ele, né? Ou tentamos fazer, por exemplo, que um gato mie ao contrário, né? Em vez de ele fazer miau, ele faz auim, né? E nós vemos que essas coisas não dá para fazer. Então nós temos na experiência alguma noção de impossibilidade, mas é sempre uma impossibilidade relativa, né? A impossibilidade absoluta, ela só nos aparece mentalmente. Ou seja, nos aparece através das matemáticas, por exemplo. Onde nós vemos que existem certas coisas que acontecem necessariamente em todos os casos. Se você pegar a geometria de Euclides, toda ela é baseada nisso. Quer dizer, tal figura tem tais propriedades, né? E se você fizer tais ou quais operações, você vai obter este resultado sempre e necessariamente, sem exceção possível. Tá certo? Então, eu acho que é das matemáticas elementares que nós tiramos a noção da impossibilidade absoluta ou da necessidade absoluta. Tá certo? E essas noções que nos vêm, vamos dizer, da experiência, por um lado, e da razão, por outro, é que estruturam todo o universo das ciências. Não é isso? Mas se não tivéssemos a noção da impossibilidade absoluta, ou seja, da necessidade férrea e invencível, todas as necessidades relativas nos seriam incompreensíveis. Quer dizer, o mundo todo seria um negócio elástico, onde praticamente tudo pode acontecer e nenhuma regularidade nos acontecimentos seria identificável. Então, a noção mais preciosa que existe em ciência é a noção da necessidade, ou seja, a da impossibilidade do contrário. Também, você vê, por exemplo, quando nós dizemos que a nossa noção de totalidade, ela nos vem da totalidade universal, que, no entanto, é inapreensível como conjunto. Portanto, a noção do aperon, do ilimitado. Nós entendemos que isso é assim só por experiência? Não. Porque existe um elemento de necessidade absoluta que está embutido nesta experiência. E esta noção é o seguinte: nós sabemos que nós vamos morrer. Nós sabemos que nós temos uma forma de existência finita, não só no tempo como no espaço. Tá certo? E que um ser finito pudesse abarcar o infinito é uma impossibilidade absoluta. É? Então, isso quer dizer que na própria experiência que nós temos, a presença de um universo que é inabarcável, nós sabemos que ele está lá, mas que não é pensável, não pode se transformar em conteúdo da nossa consciência, nesta mesma experiência já está embutida a noção da impossibilidade absoluta, pelo contraste, pela diferença entre o finito e o infinito. Então, não podemos dizer que essa noção é totalmente de ordem racional. Ela também tem um fundamento na experiência, também tem um fundamento intuitivo, não é isso? Então, eu sei que se eu não posso conhecer o universo todo, não é só por um fator empírico, porque eu não tive tempo suficiente para fazer isso, ou porque não me deram chance, ou por um azar. Não, eu sei, é porque há uma desproporção invencível entre o finito e o infinito, né? E isso não é um fator puramente experimental, mas é uma exigência racional universal. Então, isto que é, esta experiência, vamos dizer, do finito e do infinito, ela mostra que não existe um abismo entre o intuitivo e o racional, mas ao contrário, o racional tem uma raiz no intuitivo. O intuitivo já nos traz por si, vamos dizer, a demonstração inequívoca de pelo menos um caso de impossibilidade absoluta. Tá certo? É claro que nós não obtemos isto está na intuição, isto está dado na intuição, mas você precisa analisar a intuição para você chegar a isto. Então, este é um conhecimento que o Kant chamaria de a priori, quer dizer, algo que se revela na experiência, mas que em si mesmo é anterior à experiência e a condiciona. Né? Do mesmo modo, a experiência que nós temos da irreversibilidade do tempo nos dá uma noção da impossibilidade. É o que diz o ditado em inglês: nenhum de nós está ficando mais jovem. Mas todo mundo tem essa experiência. Tá certo? E faça você o que fizer. Bom, vamos supor que eu comece a fazer exercício, tomar proteínas. Daqui 6 meses eu me sinto muito melhor. Portanto, eu estarei mais velho me sentindo melhor, mas eu não estarei mais jovem. Né? E assim, essa é uma experiência que todo mundo tem. Tá certo? E se você entende que esta mutabilidade, essa irreversibilidade do tempo, essa decadência inevitável do corpo humano e animal ou vegetal, se você entende que isto é a sua própria constituição e não uma mera casualidade, então você tem aí um outro exemplo de impossibilidade absoluta, que está dado já na raiz da intuição. Não é isso? Outro exemplo é aquele que eu dei no curso sobre o que eu chamei a tripla intuição, que é do simbolismo natural da luz. Não é isso? Então, o homem primitivo, quando não havia luz elétrica, nem tinha dominado ainda o fogo para produzi-lo a seu bel prazer. Então é o seguinte: quando tem luz, ele enxerga, quando não tem, não enxerga. Portanto, a própria presença do mundo para ele depende de uma fonte de luz. Na verdade, continuará dependendo sempre. Tá certo? Então, o simbolismo que associa a luz à inteligência humana, à consciência humana, ele não é uma casualidade. Ele é assim necessariamente para todos os seres humanos. Mesmo aqueles que não tiveram a experiência de ser o homem de Neandertal, tá certo? E que nasceram já no século XX, tá certo? Mesmo eles, quando apaga a luz, o nenenzinho está lá deitado, apaga a luz e ele não enxerga mais nada. Tá certo? Portanto, ele, quando apaga a luz, ele está devolvido ao mundo dos seus pensamentos. Hã? Ele não tem mais a presença. Não é isso? Ele sabe que a presença está ali porque ele lembra. Tá certo? Mas identificar a luz com a consciência não é uma figura de linguagem. É uma necessidade absoluta, de onde se segue, vamos dizer, por extensão, todo o simbolismo das cores e todo o simbolismo planetário. Eu me lembro que uma vez teve um cidadão, adepto da negritude, que diz que você usar a cor negra como sinônimo daquilo que é sombrio, impossível de dominar, etc., etc., era racismo. E eu peguei um estudo sobre a cultura iorubá africana e disse: olha, na cultura iorubá o simbolismo é exatamente os mesmos, o mesmo. Porque o claro e o escuro são experiências iguais para todos os seres humanos. Não é isso? De onde você tira, vamos dizer, duas ideias fundamentais de que a claridade simboliza, manifesta a presença, e a negritude manifesta o quê? O aperon. Hã? O indefinido, o que está para longe de tudo. Então, todas esses elementos intuitivos que fundamentam a razão, se você procurar direitinho, tudo isso está em Platão e Aristóteles, e ninguém acrescentou a coisíssima nenhuma depois. Não é isso? Então, é evidente que, neste sentido, não há progresso em filosofia. Quer dizer, a grandeza, uma vez alcançada, ela se torna imbatível, a não ser que apareça outro maior. Então, não é nem mesmo uma questão de genialidade, não se pode negar que Leibniz ou Schelling fossem grandes gênios, tá certo? Mas quando eles chegaram, Platão e Aristóteles já tinham resolvido 80% dos problemas. Tá certo? Eles não têm culpa de ter nascido depois, mas também não têm mérito de ter nascido depois. Tá bem? Entenderam tudo isso? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Primeiro tem a pergunta aqui do Rafael Monteiro. Ele quer saber o que eu acho da iniciativa dele, que ele chamou de Fundo Olavete de Cultura, que é para financiar o curso Política e Cultura para quem não tenha recursos para pagá-lo. Eu acho a iniciativa altamente louvável. Foi ideia inteiramente deles, não fui eu que tive a ideia, mas está excelente, muito obrigado. Aqui, também, sobre o mesmo assunto, Lucas Amaro pergunta: a situação da hipoteca é grave demais para que doações de seus alunos ajudem substancialmente? Sem dúvida, é mais grave do que eu posso lhe explicar no momento. É assim, é gravíssimo. Eu preciso levantar muito dinheiro para liquidar uma hipoteca, senão perdemos a casa e tudo que pagamos por ela ao longo de 10 anos. Né? Então, um lapso meu na hora de assinar o contrato, bobiei e caí. Bom, fazer o quê? Então, eu acho que a única solução, eu não gosto de ficar pedindo doações, mas eu estou pedindo que se inscrevam no curso e que, se possível, inscrevam outras pessoas também e divulguem por todos os meios que tiverem. Primeira vez que eu estou pedindo isso. Nunca pedi para ninguém escrever uma linha ou dizer uma palavra a respeito de qualquer livro ou curso meu, mas dessa vez eu estou pedindo. Aqui, Gustavo Maia pergunta: a alma sendo eterna não teria a possibilidade de abarcar o infinito? Não seria o que Cristo nos falou, como vós sois deuses? Pera, a alma não é eterna, a alma é imortal, é diferente, porque ela foi criada. Ela não existe desde sempre. Deus é eterno no sentido do incriado, ele nunca foi criado e sempre existiu. Então isso é que é a eternidade. A alma é apenas imortal. E outra pergunta. Aqui o Tiago pergunta: será que a morte não seria a experiência também de onde nasce a noção da impossibilidade absoluta? E não só as matemáticas? A morte como experiência, não, porque mas a certeza da morte. E da onde nós tiramos a certeza da morte? Não é pelo fato de que as outras pessoas morreram e por indução nós achamos que vamos morrer também. Isso aí tem alguns idiotas que explicaram assim. Mas a certeza da morte vem da percepção, vamos dizer, da sua própria insubstancialidade. No sentido que Santo Agostinho dizia: eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Eu não tenho em mim o fundamento em mim mesmo. Então eu percebo que eu sou impermanente, frágil, perecível, tá certo? Independentemente de você ter visto outras pessoas morrerem. Por exemplo, eu não me lembro de ter visto ninguém ter morrido antes da minha avó, que morreu quando eu tinha 9 anos. Né? E foi apenas um único caso, eu não vi tantos mortos assim, para poder, por indução, né, conceber que eu também morreria. Mas esta percepção da sua própria insubstancialidade, da sua própria fragilidade, tá certo? É uma coisa que nos acompanha desde o nascimento até a morte. Nando Castro pergunta: quais as leituras que o senhor recomenda para iniciar o estudo geral da filosofia? Ora, na verdade, eu não recomendo nenhuma, eu não conheço nenhuma introdução à filosofia que atenda, vamos dizer, aos requisitos do que eu compreendo por filosofia. Mas o melhor mesmo é você começar a ler os diálogos de Platão logo. Começa pelos mais, os mais simplesinhos e você vai galgando aos poucos, né? E eu acho que Platão ainda é a melhor introdução à filosofia. Olá, O Spaca, então leia o comentário aqui. Veja se deixa para depois, porque está uma coisa assim muito, eu acho importantíssima. Que o Spaca fez a seguinte. Ih, eu estou com dificuldade de enxergar essa letrinha. Lê para mim. Quer que eu leia? Quero. Aqui é Ela melhor? enxerga melhor que eu. É comprido. Vai lendo até onde der. Até onde? Comentários à aula 331. Seres invisíveis. Depoimento. A mãe do meu pai possuía a tecnologia para lidar com seres invisíveis. Dona Rosinha era médium e benzedeira. De noite, de vez em quando, baixava uma entidade nela, xingando, esperneando, ameaçando. Meu avô, sabia o que fazer. Perguntava de onde vinha, o que o irmão queria, o que o irmão queria. Se o personagem não se acalmava, o jeito era ameaçar. A falange vai levar você, acorrentar, blá, blá, blá, e aí saía mesmo. Dois, Santo Agostinho. Santo Agostinho também comparou-se a um labirinto sem limites. Aspas. Tornei-me para mim mesmo uma terra de dificuldades e excessivos suores. Todavia, há mais perto de mim do que eu mesmo. Sim. Não, ele, é uma pergunta. Todavia, o que há mais perto de mim do que eu mesmo? É claro que, ao contrário do homem moderno, Santo Agostinho contava com o fio de Ariadne das confissões. Investigava à luz do supremo ser invisível, diante do qual o mais intrincado labirinto humano escolhe e se ordena. Encolhe e se ordena. Desculpa, a letra está muito pequena, não imprimimos e eu estou errando um pouco aqui. Então, diante do qual o mais intrincado labirinto humano encolhe e se ordena. 3. O que há? O que está mais oculto geralmente é mal e vergonhoso, e por isso deve ser o verdadeiro. Esta premissa dominante no mundo moderno gera as biografias não autorizadas, significando que os podres é que são a essência do biografado. Outro item. Mas também a indiferença com relação ao mal extremo. Entre parênteses, Stalin era um monstro, mas quem, no fundo, não é? Versão demoníaca de atire a primeira pedra. É, vocês estão entendendo, isso aí são observações importantíssimas. Né? Quer dizer, que a supressão dos seres invisíveis faz com que tudo que aparece na nossa psique seja considerado como se fosse nós mesmos, quer dizer, o nosso eu, o nosso inconsciente. E, evidentemente, a parte mais escondida passa a ser compreendida como a mais central, tá certo? Quando o resto é tudo periférico, é só aparência. Então, só sobra, vamos dizer, o mal. Né? O mal passa a ser a minha própria substância, e o bem, as qualidades, etc., são todos acréscimos posteriores, puramente superficiais. Então, essa questão das biografias não autorizadas é uma das monstruosidades literárias criadas nas últimas décadas, onde justamente se procura na vida do cidadão o que existe de mais pecaminoso, mais pérfido, e tudo é explicado em função disso. Então você vai procurar as misérias da vida do cara, das quais certamente algumas podem ser definidoras do seu caráter, mas a maioria não é. E você vai ver justamente aí o que seria a essência daquela personalidade. Isso é uma distorção absolutamente monstruosa. Então, na verdade, de tudo que vem à nossa cabeça, só uma parte pequena é criada por nós. O resto veio do ambiente humano, dos seres invisíveis, demônios, anjos, entes da natureza, entes sutis da natureza, e assim por diante. Só que, na medida que se perde a ciência do discernimento dos espíritos, automaticamente eu tenho que dizer, tudo veio do meu inconsciente. O próprio fato de dizer meu inconsciente já é um erro. Eu não acredito que exista um inconsciente pessoal. Só existe inconsciente coletivo, meu Deus do céu. O que está no meu inconsciente e que não se incorpora à minha pessoa, tá certo? Mas certamente não é meu. É algum elemento que veio da hereditariedade ou do meio social, etc., etc. Pode vir de uma indigestão. A indigestão te faz ter sonhos e emoções mais mirabolantes. Então, se o sujeito está dormindo, você pode fazer experiência. Se o sujeito está dormindo, você lá aperta o dedão do pé dele, até doer, mas sem acordar o cara, ele vai ter sonhos incríveis, está sendo torturado, etc., etc. Então, a existência dos seres invisíveis é uma, por assim dizer, uma necessidade metafísica absoluta. Nós não temos como escapar disso aí, tá certo? Apenas eles têm uma identidade, uma personalidade, né? Tanto que é uma ação constante, repetida sobre você. Agora, você também não pode cair no oposto, você dizer que tudo que vem de maligno vem de fora e você só tem a parte boa. Não é, de fato, não é assim. O ser humano, ele em si, não é nem bom nem mal, ele é meio bom, meio mal. E ele tem que jogar o tempo todo com essas influências. E são as escolhas que ele faz, sobretudo as escolhas reiteradas, é que o definem como pessoa. Eu sou aquilo que eu escolhi ser e que eu perseverei, eu reiterei aquilo. O resto, evidentemente, não era meu. Tá certo? E você vai ter, vamos dizer, as forças malignas que vêm ou de dentro ou de fora, elas são, vamos dizer, elas são você só potencialmente, só virtualmente. Só se aquilo se incorporar no hábito é que passa a ser você. Não é isso? Então, por exemplo, o hábito de mentir. Bom, todos nós mentimos. Eu, quando era criança, inventava cada mentira, cabeludo, enganava todo mundo e morrendo da risada. Né? Eu uma vez inventei que tinha um túnel que ia da minha casa até a Praça da Sé. Convenci o meu irmão. E ele ficou lá escavando para achar o túnel. E eu, e assim por diante. Todos nós mentimos. Agora, você escolhe mentir nas coisas essenciais e continuar mentindo e construir sua vida na base da mentira. Então, você é isso. Mas foi você que escolheu. A possibilidade da mentira lhe foi insuflada, ou de dentro ou de fora. Tá certo? E não faz parte de você. Ela é um elemento potencial, que pode se incorporar em você, pode não. Então, essa noção, vamos dizer, da incorporação, da escolha repetida, tá certo? Esta é que define uma personalidade, esta é a coisa básica. Então, você é aquilo que você se torna. Tel quão lhe memão fala, eternamente ele chora. Quando você morre, então aí fechou a sua personalidade. E aquilo que se incorporou, tá certo? É você. E o resto era apenas materiais com os quais você foi criando, pelas escolhas, a sua personalidade. Leonardo Pinheiro de Mello pergunta: indicar a intuição como inconsciente, como faz o Jung, não seria uma forma de indicar uma região cognitiva pré-verbal ou mesmo metaverbal? O que faria do inconsciente bem mais que um lugar de conteúdos reprimidos, como dizia Freud, o arquétipo, mas de uma certa amplitude do pensar para além do racional ou do inconsciente? É exatamente isso que o Jung quis dizer. Você está interpretando o Jung corretamente. Acontece que a teoria dele dos tipos psicológicos é, ela é incoerente consigo mesmo. Porque ele diz, todo mundo tem uma função dominante, que o define. Então, esse define o seu tipo. Tá certo? E você tem uma função reprimida, ou atávica, ou mal desenvolvida, que representa a sua sombra, por assim dizer. Não é isso? Então, só para dar um exemplo, eu mesmo na caracterologia do Jung, eu sou chamado tipo intuitivo extrovertido. Então, o cara que ele está sempre prestando atenção no mundo em volta, ele intui as coisas do mundo em volta, uma coisa do mundo histórico-social, quer dizer, é claro, isso é uma vocação para ele. Então, a parte que seria reprimida, o inconsciente, seria a sensação corporal. Quer dizer, que eu registro mal as minhas sensações corporais. A Roxane é testemunha, porque eu, às vezes, passo 12 horas trabalhando, não percebo que estou com fome, de repente eu estou aí desmaiando de fome. Só percebo quando vem o efeito letal. Então, até esse ponto é verdade. Muitos dos tipos que o Jung descreve são muito exatos. Mas quando chega no, na definição da intuição, ele diz que ela é uma percepção pelo inconsciente. Mas como que ela pode ser a percepção pelo inconsciente e ser a função dominante, portanto, consciente, enquanto a função reprimida a sua contrária, que seria inconsciente. As duas não podem ser inconscientes ao mesmo tempo, senão nenhuma seria dominante. Então, mas é um defeito estrutural da teoria do Jung. Então, você entendeu direito o que ele quis dizer, mas esta noção pode até estar certa em si mesma, mas não dentro do quadro da tipologia que ele descreve. A tipologia tem que ser corrigida de algum modo, ele tem que achar uma outra definição da intuição. Ademais, a intuição no sentido estrito, filosófico, ela não pode ser uma percepção pelo inconsciente, porque ela é determinada pela presença do objeto. Né? Eu não posso apreendê-lo pelo inconsciente. Como é que eu, por exemplo, tenho uma pessoa que a Roxane está sentada na minha frente, eu estou vendo, como é que eu posso perceber isso pelo inconsciente? Quer dizer, a intuição, ela é consciência na sua plenitude mais possante possível, já que é percepção de uma presença. Né? E no caso, por exemplo, a percepção, vamos dizer, das suas sensações internas, a percepção de fome, percepção de cansaço, etc., também é intuitiva, ela é imediata. Tá certo? Então, essa explicação da percepção pelo inconsciente não está legal. Carlos Rocha pergunta: professor, por que não disponibiliza para venda o curso sobre metafísica? Muitos já manifestaram a intenção de adquirir. Seria mais um reforço financeiro. Olha aí, Silvio Grimaldo. Coloca aí online o mais rápido possível. Gabriel Godoy. Qual a sua opinião a respeito do filósofo italiano Tilio Vanni? Estou lendo o livro Lições de Filosofia e Direito. É um autor notabilíssimo, influenciado pelo positivismo, mas ainda é um dos pilares da filosofia do direito. Mas, se você quer um melhor ainda, já que você está lendo autores italianos, procuro Idino Petrone, também lição em filosofia do direito. Esse é notabilíssimo, esse é uma espécie de Schelling da filosofia do direito. Augusto Maranhão, professor, antigamente o senhor iniciava as aulas invocando a proteção da Santíssima Virgem e Padre Pio de Petragena. Não, eu iniciava o programa Trotspeak. É isso. As aulas não, porque essa invocação ela já está implícita, de certo modo, em todo o curso e tudo que eu estou fazendo. Agora, o programa, como tinha, vamos dizer, participação de outras pessoas, tinha muito improviso, a possibilidade de erro era muito grande, então eu invocava isso para impedir que a gente cometesse alguma injustiça. E, de fato, eu cheguei a cometer alguma, mas depois corrigi, né? Avisado no devido tempo. Aqui, Walkes. Professor, divulga a descoberta da cura da AIDS pelo médico pesquisador Paulo Antônio Rodrigues de Gouveia. Essa eu não sabia. Então, é interessante aqui. A página do Facebook se chama Mutamba contra a AIDS. Mutamba é o nome da planta. Eu acho que vale a pena investigar isso aí, hein? Vamos ver. Ilona Garijo disse: com muita tristeza, estou descobrindo que a Igreja Presbiteriana, IPB, possui agência do PT em atuação direta. Até então, acredito que a IPB era uma das poucas igrejas independentes. Não existe igreja independente, não existe nenhuma organização independente. Este negócio da Revolução Cultural é muito mais grave do que eu mesmo tenho descrito. Esse pessoal está em toda parte. Eles entram, por exemplo, em clínicas de aconselhamento matrimonial, em clínicas de psicologia, tá certo? Em escolas infantis, em pré-escola. Então, em toda parte. Esse negócio foi uma coisa avassaladora, monstruosa, que durante 40 anos prosseguiu sem ninguém dizer um ai. Quer dizer, arrombaram uma porta aberta. No curso da Política e Cultura no Brasil, eu vou descrever isso com mais detalhe. As pessoas não têm ideia do tamanho do problema, né? Nem aqui nos Estados Unidos, onde tem muita gente que estuda isso, em geral, a população não tem ideia disso também. Aqui, F. Carneiro faz uma pergunta muito excelente sobre as influências invisíveis, mas essa pergunta é muito comprida, eu vou ter que pular. Eduardo Lopes diz, sobre a última aula, como você explicou, que a própria ideia de que o sujeito é tudo é realmente maluca. Minha pergunta se destina no sentido de que a elite passa essa visão para as pessoas ficarem totalmente desorientadas e serem presas fáceis de seus donos. É evidente que sim. Quer dizer, esse é o princípio da inculpação universal, você faz todo mundo se sentir um monstrinho. Não é isso? Então, você só tem duas alternativas. Ou você incorpora a monstruosidade, você começa a chamar os seus pecados de virtudes, tá certo? Os seus vícios de boas qualidades, e daí você sobe na vida. Ou então, você se inibe, você fica um coitadinho que vai ser enganado pelos outros. É isso que acontece hoje. Por que você vê que por toda parte, só quem está subindo na vida, fazendo sucesso, ocupando espaço, etc, etc, são os que não prestam? Pois esse é um dos efeitos culturais dessa coisa. Quer dizer, não, olha, é aquele famoso, as ideias têm consequências, entendeu? Quer dizer, quando um filósofo, um psicólogo, um teórico qualquer, lança uma ideia na corrente, essa ideia terá efeitos na vida mais íntima das pessoas, nossa vida familiar, nossa vida psicológica, e isso penetra profundamente. O Augusto Comte, nesse sentido, tem razão. Quer dizer, os vivos são sempre dirigidos para algum filósofo morto, o cara que escreveu uma coisa 3 ou 4 séculos atrás. Por um motivo muito simples, na outra fonte das ideias. Né? Se não os próprios filósofos, as pessoas realmente influentes intelectualmente. Né? O cidadão comum não cria ideias, né? E nem as coloca em circulação, então só tem uma fonte. Então, vamos dizer, o poder desses conceitos, dessas crenças, desses símbolos, é um negócio absolutamente avassalador. E a pior ingenuidade é você acreditar que você é imune a isso. Isso é como o sujeito que acha que, não, eu não sou hipnotizável. Daqui a pouco o hipnotizador manda ele cacarejar que nem galinha, ele está lá. Pá, pá, pá. Isso aí eu já vi acontecer, né? Cara que cai vítima de seita e tal. Não, comigo essas coisas não pega. Daqui a pouco está o sujeito lá beijando o pé do guru e dando todo o seu dinheiro. Pá. Isso vinha acontecer também. Então, a mente humana, ela é muito frágil, né? Mesmo porque ela não nasce pronta, meu Deus do céu. Você tem que, você mesmo, ir estruturando a sua personalidade a partir de escolhas que você vai fazendo. No começo, você é 100% vulnerável. O que entrar no começo vai ficar ali e vai estruturar você, estruturar suas possibilidades de concepção, de ação, de imaginação, etc. Às vezes, pelo resto da sua vida. A não ser que chegue um dia, você diz, não, peraí, vamos rever essa coisa toda e vamos nos refazer a partir de escolhas conscientes. Né? Baseado na religião, na moral, na sua compreensão da filosofia, etc, etc. Mas esse refazer-se é uma coisa obrigatória, é a metanoia, o segundo nascimento que fala o Platão. Mas um dia você tem que fazer isso, e vocês todos, de certo modo, estão fazendo aqui. E eu vejo os resultados são bons. Né? Não é para me gambar, tá certo? Mas eu vejo muita gente ficar muito mais forte intelectualmente, moralmente e existencialmente a partir das coisas que aprendeu aqui. E o negócio é para isso mesmo. Revelar às pessoas não a sua impotência, embora ela também, mas o seu poder, o poder da sua inteligência, o poder da sua consciência. Não é isso? Então, aqui acho que houve um erro nessa pergunta. Diz, estou fazendo um curso na Faculdade de Direito, um grupo de estudos na disciplina de Relações Internacionais. Os curadores são Baudelaire e Walter Benjamin. Baudelaire não pode ser, só pode ser Baudrillard ou coisa parecida, mas Baudelaire nunca escreveu uma palavra sobre relações internacionais. É um poeta gigantesco, mas acho que relações internacionais não entendia coisa nenhuma. Então, faça a pergunta de novo, trocando os nomes, para semana que vem a gente tenta responder. Então, por hoje é só. Eu peço novamente, inscrevam-se no curso Política e Cultura. E indiquem para outras pessoas, divulguem o máximo que puderem. Então, eu agradeço desde já. Vocês não estão salvando a minha vida, mas salvando o meu trabalho. Tá? Muito obrigado a todos, até a semana que vem.